quando o sol brilha na manhã, penetrando a fresta em seu quarto, tocando seu corpo sem pedir licença, com o brilho do sol o sono se acaba e abre os braços preguiçosa e sensual. A saudade me aperta e o pensamento continua, e a sede de acordar em seus braços me faz tornar o tempo menor. A saudade me aperta e o pensamento continua, e a sede de acordar em seus braços me faz tornar o tempo menor. Novamente nasce também em meus olhos uma lágrima que diz: saudade a distância que faz sofrer aquele que te ama, que te adora e quer te ver, que faz dentro de si o seu mundo de amor, ternura e solidão. A saudade me aperta e o pensamento continua, e a sede de acordar em seus braços me faz tornar o tempo menor. A saudade me aperta e o pensamento continua, e a sede de acordar em seus braços faz tornar o tempo menor. A saudade me aperta e o pensamento continua, e a sede de acordar em seus braços.